Azul 9002. Decolando 04, chame o controle, 1208. 208, boa noite, Azul 9002. Boa noite. Azul 9002, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, após 2 mil pés, autorizado direto Momo e ascensão para o nível 3 no Zé. Seguinte, Momo, após 2 mil pés, voa Momo, ascensão 3 no Zé, Azul 9002. Papapá, Eco, Índia, November, prossiga. Papapá, Eco, Índia, November, apenas confirmar. Solicitou um TGL na pista no 7, confirma somente o horário do plano. Guarde Azul 9002. Então, 3858, reduz a velocidade para 2109. Desse mantém nível de voo 050. 210, 1050, opa, 3858. Alô, Salvador, boa noite, Altan 3662, vamos se escutar. Autorizando táxi via Alfa, segue a viatura Follow-me no trecho 3W na Alfa, com a intersecção com a Eco, após reportagem da Juliette, Altan 3662. Gente, vai seguir o Follow-me no Alfa, Altan 3662. Route 2043, request pushback no start. Exato. 10-2000 e reporte estabilizado, o 3-2-2. 3-2-2. 3-1-0-3-0, ingresso, parte 1, via Juliette, posição 0-1. Via Juliette, 0-1, achar 6-3-0. Bom, 1705, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 351-3325, 1705, bom serviço. Stan 3858, é o número 2 na aproximação, segue tráfego. 10 milhas à sua frente, um Boeing 737-800 com ground de 170. Reduz a velocidade para 1809, só 3858, reporte estabilizado. Não estabilizado, 58. Bom, 1096, complete final, chame torre 11895. Completaram com 1895 a torre, gol 1096. Salvador, 1096. 1096, livre pouso na 10, vento 160 graus, 062 de nós. Livre pouso na 0, Zul 9002, chame centro Recife 12685, alternando 2545. Centro 2685, alterna 2545, azul 9002. Eco Índia 90, ainda não temos seu plano aqui ativo no nosso sistema. Entramos em contato com a sala de Salvador. Aproximando da Juliette, o TAN 3662. TAN 3662, autorizando ingresso, Juliette, posição 03. Juliette 03, 3662, a TAN. Confirm just the alternate. Until the evening of the gate 06. Possibilidade de redução no partir para brilho 3? Positivo. Obrigado. Oi, uma rua, 3858, estabilizou aqui. 3858, sente, aguarde pista livre, o ajuste no 0 no 5. Go to 043, you're cleared to continue taxi until the holding point for Rio 0 via India. Tower 118, decimal 95, and the KNH 1015. I'm going to get a fine taxi via India. The holding point contacting tower 118, decimal 95. Pai, com dia 9, agora nós estamos na decisão, mas confeccionando seu plano já está ativo. Ao liberar a direita, 1219, só. Vou liberar 1219, vou no 0. American 230, go ahead. Yes, we're on apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. From the message, please, again, you are requesting a taxi to the apron 1, you are on the apron 3. Yes, tow the aircraft to apron 1, gate 10. 5890. Gente. American 230, you're clear to initial push in the apron 3, report on the exit of the apron 3. Okay, yeah, advise before entering apron 1, is that correct? Bono 096, utilizando o táxi via Alfa, atento à viatura Follow Me, após reporta antes da Juliette. Via Alfa, atento à viatura Follow Me, reporta antes da Juliette. American 230, just confirm, you are in the apron 3, you are requesting a push for the apron 1, and confirm this position. Position is gate 10, 10. 10, that's correct. You're clear to initial push report on the... Report to the enter, the April 1. Okay, report before entering April 1, American 230. 2043, clear the line up, runway 10. Line up in the way, 3858 no solo 16. Chame o solo 219. Boa noite. Solo Fireco Indy Novembro, pronto, cópia. Zero voo local, Salvador, Salvador, ponto de remitir da pista número 7. Decola a partir da pista número 7. Primeira curva em coordenação com a torre 118 decimal 95. QNH, correção, o transponder 0173. O controle em 1208, 1510, autorizado. Com Índia Novembro, informo que a transmissão foi inteligível, pois o vídeo conseguiu compreender. Confirmação do Índio Pátio e cotejou novamente. Cotejou somente o transporte cheque rádio, por gentileza. Índia Novembro, Clarisa 2 e intensidade 5. Somente cotejo novamente o transponder e a frequência do controle. Corejamento correto no parte do Greco, confirmadamente o PLB. 702, para acionamento no parte do Greco, chama a torre 11895. Bom voo. Então 3858, prossiga. Livrou na sua esposa, tem uma pessoa na nossa frente, com follow me também. Sim, é 3858, exatamente, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, atento ao follow me. Atento à viatura follow me, após reporta antes da Juliette, retaguarda da aeronave da Gol. Reporta antes da Juliette, então, tá 3858. Go 2043, passing 1,700. Go 2043, radar contact with the departure. Climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360, go 2043. Novembro, chame no posto, perdão, 7, está autorizado, táxi. Missão 3-8-4. Apenas para deixar uma consideração aí para vocês, caso seja uma aeronave que esteja pousando após a nossa, com certeza vai ser, para informar eles que a gente já assistiu o polo aqui nessa parte de alfa, porque a gente preocupou para a frequência do solo e tinha uma aeronave passando transmitindo e acabamos que escutamos a frequência do as coordenações do controle do solo. Então, se pudesse avisar que está pousando para ok, já foi informado, ok, o 3858, mas obrigado mesmo assim pela sua posição. Tá, tá levado. Se a gente pousou e informou nada, então só vou deixar pra você, obrigado. Nada, obrigado também. Autorizado, alinhar, na 17, chame pronto para decolagem. Papai é com Índia, November, autorizado, decolado 17, vento 1 no 60 graus 079. Salvador Ground, American 230 is approaching apron 1. American 230 clear to enter the apron 1. The position 10, report in the final of the toll correction. Roger, we'll report when toll finished. American 230. Chama restrito agora na frequência 1251, correction, go 2043. Contact now receive center on frequency 125.1, if unable 133.25. Receive center on frequency 125.1, if unable 133.25, go 2053, thank you, bye-bye. Bye, Nature. para gerar base, Eco India November. Eco India November, está autorizado o toque arremetido no 17, o vento 140 graus, 07 nós. November. Está travado no sexo, só que arremete. Arremetida na 17, é com Índia November. Vento 140 graus, 0612 nós. Eco Índia November, tocou e arremeteu aos 28, autorizado ingresso no circuito padrão da 17 e chame na base. Chame na base, circuito padrão 17, Eco Índia November. Para gerar base, Eco Índia November. Eco Índia November, está autorizado o toque arremetido na 17. O vento é 150 graus, 05 nós. November. Salvador, boa noite, Oxana 6310, porção 1, Uniform, Recife. Pronto, copo, Oxana 6310. Copo. Autorizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 350. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Puca, Jamo, Caju. Transponda 5425, controle no 20, decimal 8. Autorizado Recife, rota de plano, nível 350. Pista no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Controle 1208, transponda 5425, ou janela 310. Janelas corretas, passa para acionar, posição 01. Todas da Casa Militar. Ah, ok, ciente. Na base, 17, novembro. Papapá, eco Índia November, está autorizado o pouso, na 17, o vento é 150 graus, 062 de nós. Sinal, baixar pela base, por sinal. Gente, o vento é 150 graus, 062 nós, livre pouso, é com Índia 90. Salvador ground, American 230 is in position at gate 10. Thank you, you have a good evening. Good evening, American 230. Eco Índia November. Boa noite, bom descanso. 315, voa, pelo, desce para 4.000 pés, 1.015. Xanaé, 6310, posição 01, puxa daqui a Xanaé. Autorizado, puxa, chama a taxa, Xanaé 3858, autorizado para o posto de Fortaleza, conforme a rota plano de voo e a pista de nível 370. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, deixa de saída Momo, transição Frutir. Transpondo 5430, controle M20, decimal 8, 3858. Regimento correto, reporta para você na posição 2, da 3258. Canela 63, 1-0, pronto para o táxi. 9-13 é o POP. 3 horas de 30, altera Marcelo. Autorizado o táxi, da direita a Índia, ponto espera aqui, 1-0, torre 1-1-8-9-5, quem negar 1-0-1-5, bom voo, questionamento 3-1-0. 18-9-5, 1-0-1-5, está na 3, 1-0. Good evening, Azul 4070, flight without a position, clear descent to level 050. Yes, sir. To Itape and level 050. Minha 310 da colada 52, controle. Ano 208. 208, boa noite, Xanel 6310. Boa. Controle Salvador, boa noite, Xanel 6310. Na PUCA, passa 1700. Boa, 6310, sobe 350, boa posição, Jão. Controle Jão, Xanel 6310. 6313, desce para 2000, autorizado ILS, Voduna. Voduna, 2000 Salvador, boa noite, até 18.15. Informações fortes para Guarulhos. Até 3815, boa noite. Autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, conforme rota plano de voo, nível 340, decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após Leda, Mótio. Transponda 5436, controle no 20.8. Autorizado Guarulhos, conforme rota 340, decola da pista 10, com a primeira curva direita da EL, Leda, Mótio. O transponder é o 5436, controle de saída no 20.8. Protejamento correto. Quanto está na posição 03? Estamos com o bootback da Nemo 02. Portanto, 02, tudo novamente. Estamos 0 push, chama tarde, 3258. Chama tarde. Contorno Chanel 6310, seria possível voar para de Aracaju? Guarda Aracaju 6310. Aracaju, Chanel 4070, 2000 pés, livre LS, 1015. 2015, livre LS, 1470. China 6310, autorizado com a Romeo Fox 018. Direto, Romeo Fox 018, China 6310. Está registrado no LS, está registrado 6313. Tem uma torre 118-95-6313. 6315, você já. Já. Chama 6310, chama Recife agora no 2685, alterna no 2545. 6310. 2685-2545, boa noite, o Janeiro 6310. Boa. Boa noite, tá livre o pouso na 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. O pouso na 1-0, 03. 3815, rodando a equipe de solo após o término do posto de aeronave da companhia na 02. Tá autorizado a iniciar o posto, chama táxi. Entende, após o término, coordenação com o pessoal do solo, o tá 3815 autorizado para o chefe. Marotaxi 93858, Maceió, com 3 horas e 20, 112 POB. Marotaxi, à direita, Índia, ponte para a pista 0, torre 11895, QNH 10, 15, bom voo, gol, TAN 3858. Chané 6313, no solo 03, libera a direita, chame o solo 1219. Direito 219, até já. Já? Azul 4073, establish on ILS, runway 10. Call tower frequency 118.95. Tower 118.95, Azul 4070. Boa noite. Após, prossegue até antes da Juliette, chama antes da Juliette, o chama 6313. Alfa, segue a Juliette, solo, e depois chama a Juliette, Salvador Tower, good evening, Azul 4070, establish on ILS, runway 10, runway inside. Roger, Azul 4070, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Azul 4070. Espera pronto, TAN 3858, Azul. Ok, TAN 3858, mantém o ponto de espera.